Esse clima chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias, concordiense. Não quero imitar Deus ou coisa assim. Só quero encontrar o que é melhor em mim. Ser mais do que alguém que sai no jornal, mais do que o rosto no comercial. Não é fácil viver assim. Se eu quiser chorar, não ter que fingir, sei que posso errar, é humano se ferir. Parece absurdo, mas tem que aceitar que os heróis também podem sangrar. Se está confuso, mas vou me lembrar que os heróis também podem sonhar. Não é fácil viver assim. Seja como for, agora eu sei que meu papel não ser herói no céu e na terra, que eu vou viver. Banda Top 7, a mais romântica. Franquito Produções. Eu não sei voar, isso é ilusão. Ninguém pode andar com os pés fora do chão. Só sei mais alguém querendo encontrar a minha própria estrada pra trilhar. Apenas alguém querendo encontrar a minha própria forma de amar. Não é fácil viver assim. Seja como for,